Ô, doutor Oswaldo, por que as pessoas continuam revoltadas nas ruas e não querem tomar vacina? Bom, Laura, acho que de certa forma errei na campanha de vacinação, fazendo-a obrigatória, sem os esclarecimentos sobre o que estava acontecendo, sobre como funciona a vacina e o seu processo preventivo. Mas aprendi que a melhor ferramenta contra a ignorância é o conhecimento e sua divulgação. Pois o senhor acaba de me dar uma ótima ideia. O que acha, Laura, de quando voltarmos ajudarmos na campanha de vacinação? Com certeza, será de grande valia essa ajuda. Aliás, estamos precisando de uma mãozinha aqui também. Vejam só as notícias. Então é isso, seu Giuseppe. Está tudo certinho com o senhor. Não esqueça de voltar a semana que vem para medir a pressão. Pode deixar, doutor. Agora pode levar essa moça bonita para tomar sorvete. Ah, valeu, doutor Tião. Eu achei até que o vovô tinha esquecido. Obrigada, doutor. Até semana que vem, então. No caminho da sorveteria, avô e neta falavam sobre a importância das campanhas de vacinação e de como o esclarecimento da população é fundamental para as campanhas de saúde pública. Seu Giuseppe pensava consigo mesmo: será que minha neta será médica? Quando passaram em frente a uma barbearia. Preciso lembrar de passar no barbeiro na semana que vem. Ah, avô, depois você pensa nisso. Eu só consigo pensar no sorvete gostoso que eu vou tomar. Já pensou se o Carlos Chaga tivesse deixado o barbeiro para depois também? Laura calou-se por um instante e fez uma cara de espanto. Vendo a reação da menina, o avô deu uma piscadinha e um sorriso. Laura entendeu. O avô também era bom de imaginação. Ah, e antes que acabe o episódio, o sorvete que os dois escolheram foi de morango. Se você quer saber mais sobre as verdades inventadas da Laura, entre no seu blog e acompanhe por lá os textos de nossa querida personagem em suas reflexões sobre suas experiências imaginárias e os personagens que encontrará ao longo da nossa radionovela. Episódio de Verdades Inventadas, radiodramaturgia produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, com apoio da Rádio UFSCar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico FAI UFSCar. Roteiro: Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão: Adilson de Oliveira e Mariana Petzo. Produção: Mário Righetti. Desenho de som e edição: Daniel Roviriego. Direção: Maitê Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiarati é o Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog viagensdalaura.wordpress.com. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.